público abandonado. Parece que a Rádio Galha conseguiu aliciar vários meliantes para fazer essa invasão. Isso é o que saiu na CBN há 36 horas atrás. Eu queria dizer que eu não sou do coletivo da Rádio Galha, mas eu conheço a galera. E ninguém pagou ninguém para fazer isso, entendeu? É o seguinte, eu não posso falar meu nome porque eu não posso produzir provas contra mim, mas eu sou o programador da Rádio Grália, tá bom? Então tá assim, mas eu posso falar que eu sou. Tchau. E você, programador da Rádio Grália, que esteve presente na invasão do Belvedere, junto com uma galera que a gente tem pelo menos 2 pés atrás. Como que você considera essa experiência feita em conjunto? Foi legal. Então, nós chegamos lá, tipo, as coisas estavam montadas na grama, a galera ainda não tinha subido as paradas, as portas estavam abertas ali já pra nos receber, né? É, pô, quando eu cheguei a porta tava aberta, é só disso que eu sei. E daí o mais massa foi também ocupar o espectro eletromagnético, né? Antes de ocupar. Além de ocupar a casa. Porque o ar é tão público que está mais do que aquele lugar ali, né? Aquilo ali é um prédio simbólico, histórico, onde a primeira rádio de Curitiba fez suas primeiras transmissões. Nada mais natural do que o magnetismo universal puxar uma rádio livre, né, pra fazer em 2014 lá essa parada. É, acho que é isso aí. Fiquei sabendo que a 93.9, a nossa concorrente direta aqui pelo espectro eletromagnético, que fica roubando nossos anunciantes aqui da Rádio Gralha, que tipo a cerveja Colônia. Muito foi falado da cerveja Colônia em 2 semanas, mas não, mais ou menos que debate a gente vai pagar. Vamos pagar a cerveja, na moral. É muita. Carteirada Gralha, na Gralha. Queria avisar todos os nossos ouvintes aí, os que escutam a primeira vez e os que nunca escutaram, e que, sim, os fantasmas e os alienígenas que vão pegar esses... os alienígenas que vão pegar nossa transmissão daqui a 30 anos. Fica avisado. Fica avisado para os alienígenas que escutarem a Rádio Grália em algum momento da sua existência. Nós somos a Terra. Nós somos tipo terráqueos, humanoides. Duvido de você. O terráqueos eu falei da minha parte, de vocês eu desconfio demais. Não, eu acho que vocês são tipo mais satanista, que é colocar destruir a família, coisas assim. A real é o seguinte, vocês são um bando de louco, eu sou mais louco e nós faz só loucura. Mas o que eu quero... É, estão com certeza. Quem tá devendo? Essa é... quem tá devendo pra Rádio Gralha depois desse cine? Flávio, 4 cervejas. 5. Siri, 3 cervejas. Quitado. Caetano, 4 cervejas. Cauê, 1 cerveja. Cat. Retificando, 6 cervejas. Tá 6. Cat, 5 cervejas. Bruno, 7 cervejas. Matheus, 2 cervejas. André, 2 cervejas. Sim, a galera que bancou. É, eles deram uma grana massa aí. Eu trouxe a pipoca aí. Ah, vão tomar tudo nos seus cu. Bom, voltando ao papo da realidade. Pera lá. 2 minutinhos. Voltando à realidade. Eu acho que o filme foi muito louco, que ele trata do momento ali da década de 90, ali, início da final da década de 80, início da década de 90, quando tinha acabado de rolar a Constituição Brasileira de 88, a gente tinha acabado de sair, entre aspas, sair, né? A gente nunca saiu, na verdade, ela só mudou a cara dela, mas saiu da ditadura, segundo o que dizem. E aí a gente vê a formação do Dentel, que ainda é, no sentido da Anatel, um braço desse tipo de ditadura. E muito louco que, meu, mostra muito, vendo mais uma vez, mostra muito a cara do racismo, né, do negro, cara. Nossa, como a parada é muito explícita mesmo. E às vezes ver um filme desse faz botar o pezinho mais no chão ainda com isso. Bom, eu ia falar das beras, mas eu acho que o papo que tu puxou é um pouco mais importante, né? Então, tipo, mantenha-se calmo. O pessoal tá reclamando aqui por causa de uma passagem de poesia que tá rolando. Não, mas o direito de ocupação do espectro livre é algo que realmente tem que ser levado um pouco mais a sério, até porque a nossa mídia, como foi vista no filme, pois é, tem uma frase que o cara falou lá que eu acho muito legal, é tipo, a gente toca o que as outras rádios não tocam, saca? A gente tem essa missão de colocar no ar o que ninguém põe no ar porque não tá ganhando jabá, saca? E o jabá hoje em dia na mídia é o que manda, né? E a gente deveria, tipo, a iniciativa da Rádio Livre eu acho uma iniciativa muito boa pra gente começar a mudar essa cultura aqui no país e tal, mas na real eu já tô meio bêbado. Vamos falar aqui com uma galera que tem um pouco mais de experiência em Rádio Livre, eu tô nisso há pouco tempo. Não, na real o cara é quase um... eu ia te zoar assim. É dinossauro, eu ia falar quase dinossauro. A gente que faz rádio livre é mais inteligente, não é? Qualquer terremoto, qualquer abalo sísmico, qualquer meteoro que vai acabar com a gente. Enfim, eu gostei do filme, achei umas cenas meio fakes assim, mas legal, um elenco semi-profissional até, né? Não são atores formados ou atores de grande repercussão, de uma produção bem caseira, bem legal mesmo, bem limpa. Assim, uma fotografia muito interessante e o papo reto mesmo, do que acontece. A polícia vai, fecha, leva a neguinha em cana, prende o transmissor. Isso está acontecendo em Campinas agora. A rádio muda, tem 6 pessoas que estão sendo criminalizadas pelo direito de se comunicar. Isso já aconteceu também em BH com a Rádio Constelação. É que eu tenho um vídeo do coletivo Intervozes, do qual eu discordo totalmente, mas Eles fizeram um vídeo chamado Levante Sua Voz, que fala da Rádio Constelação, uma rádio de cegos de BH também, que foi fechada. O cara ficou em prisão domiciliar por 2 anos, o Roberto. E é uma releitura do doc do Jorge Furtado, né? Ilha das Flores. Então, enfim, tem alguns trechos do Ilha das Flores e é uma releitura. É bem, bem maneiro. Procura aí no Baidu, que é o Google chinês. Aí você... Baidu.com. Esse é o site de busca do Google chinês, entendeu? Então você não precisa utilizar o Google americano, você pode usar o Google chinês, porra. Você pode usar o Bing também pra mapa, você pode usar umas paradas diferentes assim. Tem na rede umas coisas que não são default. Enfim, aí cuidado aí pra não instalar nenhuma merda no seu computador. Você só vai conseguir instalar se você tá utilizando software proprietário, sistema operacional proprietário. Então você mais que se foda, você é coxinha, você pirateia software e reclama que software livre não funciona direito, mas você não contribui. Então tá aí, o software livre funciona. Acesse então agora Ubuntu.com ou sei lá qual mais, Xubuntu.com. Busca, se você curte edição de áudio e vídeo, o Ubuntu Studio. Tem o Fedora também. Tem o Avelinux. Tem o Debian, né? Debian maneira, escrito até por uns amigos aí, com muito tutorial de amigos. O Debian, o Easy, o Freezy. Tá valendo. Quebra essa janela, porra. Pare de sentar no colo da NSA. Mas enfim, o filme é legal. Assista aí, o Maldão no Ar, o nome, a história da Rádio Favela. Viva a Rádio Favela. E o Baidu chinês é um patrocínio do nosso amigo Joel Ribeiro, que está aí fortalecendo a China no Brasil. E por favor, comprem na Editoras Compasso, que tem o símbolo maçônico, mas cuidado. Queria dizer que você vai a merda. Também queria falar sobre o filme. O filme tem alguns pontos bem interessantes. Ele tem bem esse negócio de racial mesmo, por exemplo, do negro, assim, tipo, mais que pelo filme, assim, senti mais que uma rádio comunitária ali que estava se formando na comunidade de uma favela, na real, né, em BH. Também se formava uma rádio negra, assim, né, voltando os assuntos negros, mas... Sim, não é, sim, e fortalecendo até os negros de fora, assim, até quem muitas vezes está dentro do sistema e busca o conforto ali na rádio favela para se identificar e tudo mais, né, questão bem importante dele. E filme, sim, eu achei também engraçado, tá ligado, os caras usaram um monte de frases de efeito, assim, eu acho que essas frases de efeitos... Para ser justificado esse abuso de frases de efeito, essas frases devem ser parte de vinhetas da rádio ou algo assim, tá ligado? Porque eu acho que é isso, porque eles abusam demais. A única justificativa, eu acho, para usar aquilo é porque eles estavam passando um pedaço da rádio ali através do filme, assim. Foi o que eu achei no filme, assim. Tipo, esse é o motivo de usar, assim, tá ligado? Várias situações, várias frases mesmo, assim, foda, tá ligado? Pra também, tipo, dar a sensação do que a rádio transmite, tá ligado? Através daquela construção, daquelas frases, daqueles embates que são criados, assim, acho que dá pra sacar um pouco qual que era o rolê da rádio, quem que falava na rádio, por que falava na rádio, tá ligado? Quem escutava a rádio, quem não escutava a rádio, quem que reclamava da rádio, tá ligado? E, assim, o rolê da Rádio Favela, assim, é massa ver, assim, porque, tipo, ela foge de um eixo meio universitário que rola nas rádios livres aqui, eu acho. Pelo que eu leio, assim, a maioria é rádio universitário. Acho que tem uma experiência boa agora também com o pessoal. Que eu li na entrevista lá da menina, da Flora. Lá da... Aí que eu leio ali a parada ali. E tipo, daí rolou essa rádio também, que parece uma história do começo do terceiro rádio favela e tal. Mas assim, acabou sendo também vez de cooptada e tal. Pra virar uma rádio educativa, algo assim, ela foi meio cooptada pra gente ir pro movimento de rádios livres, que deu uma mão ali e tal. Uma rádio autogestionada, uma rádio comunitária autogestionada. É assim, mas eu acho que, tipo, foda ter um filme, assim, tipo, de uma rádio, assim. E que mostra qual que é um bom motivo de se fazer rádio. Várias vezes falo, assim, cara, não faz sentido você controlar o sol, a lua. O que, que você vai controlar o magnetismo da Terra? Sabe? Por que, que você não pode mandar um sinal? Sabe? Não faz nenhum sentido, tá ligado? De uso da Terra. Você tem o direito de usar, assim. É teu direito natural. Se o homem tem um direito natural, bem ou mal, é o uso da natureza. E, tipo, isso faz parte da natureza. Agora eu viajei, esqueci o que ia falar. Tinha uma frase de encerramento, mas eu planejei ela, mas acabei esquecendo. Desculpa. Pô, aquele cara, né, que morreu no tiroteio, o Brown, aquele cara era foda, né? Tipo, altas frases dele, que eu acho que assim, pra gente produzir tanto vinheta de áudio quanto uma coisa de vídeo, é massa a gente pegar uns trechos, umas frases-chave, assim, porque ele fala várias paradas foda, né? Até aquela coisa, tipo, pô, os caras estão querendo se apropriar de tudo mesmo, foda-se se é a natureza, foda-se se o negócio tá aí antes de todo mundo, se os caras querem se apropriar da água, né, e do, sei lá, do vários recursos, por que não do ar, do eletromagnetismo... que sempre foi, na real, utilizado, né? Nikola Tesla tinha várias tecnologias que foram suprimidas, né? Que geraria total liberdade, assim, das pessoas poderem ser autossuficientes na sua energia elétrica. Mas o que eu queria mais dizer sobre a rádio favela, cara, esse filme manda uma mensagem muito contundente pra nós que pretendemos estar aí no espectro de democratização da mídia, tá ligado? Porque, porra, na Rádio Favela ali você vê o bagulho responsa acontecendo ali, sabe? Feedback toda hora e tal. E nós estamos aqui, tá ligado? No centro de Curitiba, sabe? No DCE e tal, transmitindo pros prédios aqui em volta. Porra, a gente tá fazendo, cara. E eu acho que todo mundo ficou pilhado aqui pra fazer esse teste. E a gente sentia, né, pô, não dá pra continuar com 7 watts aí brincando de botar música pra nós mesmo ouvir. É isso. Eu acho que a gente tem que ir pra cima mesmo. E é só esperar o quinto mesmo chegar e a gente começar a fazer esse ataque. Mas de... Tô bem contemplado com o que vocês falaram, assim, concordo muito com o que vocês falaram, acho que é bem isso. E uma coisa que eu tava pirando é que, tipo, que nem aqueles textos lá que a gente tinha colocado lá, eu tinha proposto, selecionado lá da mídia independente, da Marisa, conta muito meio que algumas rádios que surgiram, né? Mas que depois de ver o livrinho ali que o companheiro Caetano colocou ali das ondas do rádio aqui de Curitiba, a gente começa a ter uma ideia que, tipo, existe pouco tipo de documentação sobre essas iniciativas de ocupação do espectro. O início delas, como elas se deram, sabe? Tem pouca... Nem é, a gente não tá documentando muito a nossa experiência, mas acho que a gente tenta em alguns momentos, né? Mas, enfim... O que eu tava querendo dizer é que, tipo, no Brasil teve muita iniciativa. No Brasil tem muita iniciativa, tá tendo muita iniciativa. E eu acho que a questão nem é muito, tipo, quem que a gente tá alcançando. Mas que tipo de... de ação cotidiana que a gente está tendo em estar participando desse coletivo, dessa rádio e de tudo que ela circunda. Se tem muita gente ouvindo ou se tem pouca gente ouvindo, eu acho que isso é uma questão secundária até. Mas o que a gente está fazendo em relação a esse espaço que a gente está ocupando, as ações que a gente está tomando, eu acho bem mais interessante isso. E isso que faz a nossa ideia de rádio livre, de comunicação livre, de ação direta e altas ideias, altos pensamentos que a gente pode ter que nesse momento a gente está fazendo agora. Eu acho que até o alcance é uma parada muito interessante porque a gente vai estar podendo dialogar com uma galera que está muito mais longe, né? Então isso é bem interessante, nem que ela só ouça, mas ela já está ouvindo alguma coisa diferente, né? Mas o mais interessante é quando a pessoa, ela não só ouve, mas ela emite, né? Tipo, é a pira, o debate principal da comunicação, é distinção do emissor, receptor e tudo isso, né? O emissor ser receptor e o receptor ser emissor. Mas acho que já entrando na nossa reunião, ou de conversa que a gente poderia ter, eu queria que a galera comentasse aí como que foi bem certinho essa experiência de ocupar um outro tipo de espaço, de dialogar com pessoas de outras entidades, de galera que pensa também a democratização da comunicação, no sentido de que o nosso projeto ele está sendo um projeto que está querendo ser paralelo à legislação do Estado. Logo, a nossa ação, desde o início, ela tem que ser, pelo menos eu imagino, tem que ser bem uma relação que rompe com o Estado. E eu queria que a galera que foi lá pudesse dar um relato bem da hora aí. Que de início eu fiquei bem preocupado, na verdade, porque achei que poderia ser uma parada meio tiro no pé, ou pra acabar com a rádio, pra acabar com esse espaço ocupado, com as pessoas que se encontram aqui, com a aparelhagem técnica e por aí vai. Mas eu queria que a galera falasse isso. Alô, Rádio Gralha. Assim, eu acho que, tipo, o primeiro ponto que você falou antes, assim, eu queria falar aquela hora e tal, mas assim, eu acho que fazer rádio livre não é criar público, tá ligado? Não é criar receptor. A gente não quer que um monte de gente escute a rádio. Eu não quero que um monte de gente escute a Rádio Gralha. Eu quero que um monte de gente faça a Rádio Gralha, tá ligado? É criar emissores e não receptores. Até porque, assim, eu acho assim, quem escuta a Rádio Gralha em casa é quem já veio na Rádio Gralha. O cara vem, conhece a Rádio Gralha e começa a criar a Rádio Gralha. A galera que a gente cria de espectador, assim, cara, é essa galera. É a galera que já veio na Rádio Gralha. Então, tipo, o primeiro passo é pra você começar a escutar a Rádio Gralha é vir na Rádio Gralha. Então, tipo, eu acho que a gente tá no caminho certo, assim. Eu acho que é interessante pra caralho aumentar a transmissão, porque vai ter mais gente querendo ocupar esse espaço. E, tipo, vai ter mais gente emitindo, assim, não é nem, não tô nem pensando em quem escuta a parada, mas quem tá aqui fazendo o programa. Se a gente aumentar, ó, nossa área, velho, vai ter muito mais gente interessada em se comunicar, cara. E vai ter mais gente fazendo a Rádio Gralha, de repente, e, tipo, e às vezes ninguém tá escutando, e foda-se, tá ligado? Foda-se. Agora, passando pra... não quero que me escutem. Falo porque eu quero falar. Mas, bom, surgiu esse rolê no meio de uma semana aí. E, tipo, eu achei que era meio... Eu achei que a rádio tinha que participar, assim, invariavelmente. Invariavelmente a rádio tinha que participar, assim. E eu entrei em contato e propus um horário. Sim, quando eu ouvi assim, o rolê, na verdade, foi um ex-membro da Rádio Gralha. Um ex-membro da Rádio Gralha deu uma liga pra mim. Daí ele sim, daí ele falou que pá e tal, convidou ali e tal. Que os caras, que era uma proposta, que surgiu do nada, no Facebook, sim. Do nada, não tão do nada, a gente desconfia, mas até agora a gente tá nessa do nada, né? Surgiu esse evento que ele se propunha a recuperar o uso comunitário cultural de um espaço. O espaço é o Edifício Belvedere, que fica atrás das ruínas, aquele prédio Zoom, que já teve várias finalidades e histórias, uma das mais perversas foi a de repressão recentemente. E tipo, o prédio estava abandonado, assim. E o prédio, ele foi um prédio modernista, construído no começo do século passado, assim, no começo do século XX. E ele ficou meio que sem uso, sem interesse da prefeitura, tá ligado? Foi mais pra um arquiteto fazer fama do que pra ter uma função, assim, lógica, tá ligado? E os caras cederam o prédio pra faculdade de engenharia da que hoje é a Universidade Federal do Paraná, tá ligado? Fizesse lá e estudasse rádio lá, que era um dos picos mais altos da cidade. Daí a galera começou a fazer rádio lá, rádio pesquisa, assim como rolou no mundo inteiro. Rádio num tempo que igual agora tá rolando com a internet, mas rádio já foi uma coisa que você recebe e devolve. Rádio já foi comunicativo de verdade, não só recepção. Na origem da rádio, quando surgiram certos clubes, eles recebiam informações e transmitiam. Eles recebiam, às vezes, uma música, uma rádio que queria transmitir. Eles falavam, ah, mas agora a gente vai transmitir a nossa. E as outras pessoas que tinham rádio em casa escutavam também, tá ligado? E também transmitiam suas músicas. E também faziam parte de um rolê, tá ligado? Bom, daí eles pegaram esse passado de rádio do Edifício Belvedere, que foi se mudando, durou até a década de 60 ali, com uma linha bem diferente, pra dar um uso cultural, assim. Eles chamaram um evento que era rádio no Belvedere, uma coisa assim, tá ligado? RBD2. O quê? BRB2? PRP2. Sim. E tipo, a Rádio Grara a gente achou interessante. A gente achou que. Eu achei que tipo, era interessante a Rádio Grara se inserir nesse contexto aí, nesse rolê. Eu acho que tipo. Por mais que tipo. Sim, é massa que outras pessoas transmitam, tá ligado? Se vai rolar uma ocupação no lugar pra galera que quer fazer rádio. Eu acho que a Rádio Gralha tem que ir lá e se posicionar quanto ao rolê. Tem que falar, tá ligado, se acha massa por causa disso, então se acha palha por causa daquilo, tá ligado? Mas a Rádio Gralha tem que disputar um espaço no rolê de rádio, tá ligado? E isso surgiu necessidade. Os caras pediram que a Rádio participasse mais efetivamente do rolê. Pra isso foi chamado umas reuniões e tal, e o coletivo caminhou que participaria, assim. Da experiência lá, eu achei bem foda, cara. E quando eu cheguei lá, tipo, umas 10 horas da manhã e pouco, assim, eu cheguei lá e vi um palco do Mundo Livre FM, e tipo, eu olhei assim em volta, assim, nossa. Qual que é dos caras, velho? Mundo Livre FM tá fazendo um rolê junto com eles, cara. Porra, desconfiei pra caralho. Daí, beleza? Sim, tinha. Mundo Livre, sem autorização da prefeitura e fazendo o gato da rede, no mesmo lugar que a gente ia fazer o gato, fez uma parada hoje lá. Eles decidiram nessa semana, colocaram uma banda cover, tocando uns rock and roll dos anos 50, 60. Tipo, um jogo de xadrez, assim. E tava rolando na praça e uma galera curtindo essa parada. Eu cheguei lá e vi isso, tá ligado? Não, não tinha nada. Daí, tipo, eu dei umas duas voltas na quadra, eu olhei no horizonte e vi o cara que fez a chamada do rolê, tá ligado? Vindo de cara pra caralho, assim. Daí eu fui lá e falei, pô, o que tá rolando? Daí o cara, ô, você viu o que os caras fizeram? E eu acabei de, o cara tinha acabado de checar, eles não tinham autorização na prefeitura pra fazer aquilo, tá ligado? Os caras fizeram só pra quebrar rolê, viram o evento, tá ligado? Viram que... Viram no Facebook. É, sim, não... Tipo... Sim? Sim? Não, a Gazeta do Povo ligou pro cara pedindo entrevista. Pedindo pra cobrir o evento. O cara mandou a Gazeta do Povo a merda. É isso que ele falou pra gente. Só que é Mundo Livre do mesmo grupo do. É RPC lá, né? É. Não, chegou tipo 10 horas da manhã, tá ligado? Começou a mudar o rolê deles. Nossa programação oficial do